Assinado nesta terça-feira, 13 de junho, em Belo Horizonte, um termo de acordo judicial entre o Ministério Público de Minas Gerais, Samarco e Aecon, que visa a garantir segurança das estruturas do Complexo Germano em Mariana. O acordo representa um avanço no trabalho de recuperação socioambiental e reparação socioeconômica dos danos provocados pelo rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015. A Samarco se compromete a contratar, em até 30 dias, empresa de auditoria externa para acompanhar e fiscalizar medidas de reparo e reforço no empreendimento. A promotora de justiça Andressa de Oliveira Lanchotti, coordenadora da Força-Tarefa do MPMG no caso Samarco, conta detalhes do acordo. Foi assinado um acordo entre Samarco, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com a interveniência da Aecon do Brasil, empresa de auditoria externa, que, conforme determinado nesse acordo, será contratada pela Samarco para realizar auditoria geotécnica em todas as estruturas remanescentes em planejamento e em construção do Complexo Germano. O acordo também prevê auditoria externa nas obras de construção da chamada barragem do Eixo 1, que é uma grande barragem que será construída no interior do Complexo Germano com o objetivo de conter os rejeitos ainda existentes no interior do complexo. Como terceira obrigação desse acordo, a auditoria também vai analisar a implementação do plano de remoção e manejo de rejeitos da empresa a ser executado pela Fundação Renova na área abrangida pelo interior do Complexo Germano até o dique S4, com o objetivo de verificar que a implementação desse plano de remoção e manejo de rejeitos não coloque em risco a estabilidade das estruturas do Complexo Germano. Observa-se, então, que o acordo ele tem por objetivo aumentar a segurança do Complexo Germano, porque o complexo ainda abriga em seu interior cerca de 13 milhões de metros cúbicos de rejeito. Durante esses últimos 6 meses, o Ministério Público vem acompanhando a implementação pela Fundação Renova, agora, e pela Samarco, das obras necessárias para a contenção desses rejeitos, garantindo a segurança e a diminuição dos riscos relacionados a essa atividade. Ainda segundo a promotora de justiça, além de intervenções já realizadas no empreendimento da mineradora, o acordo proporciona mais segurança, sobretudo para as pessoas que vivem nas proximidades do complexo. Exatamente. De fato, foram necessárias a realização de obras no interior do Complexo Germano para reforço das estruturas já existentes e também para a construção de novas estruturas, como barreiras e diques, né? Por exemplo, os diques S3 e S4. Elas têm o objetivo de conter os rejeitos existentes. E hoje nós temos uma situação de segurança para a população, que esses rejeitos estão contidos no interior do complexo, mas para que não haja no futuro situações de carreamento de rejeitos, colocando em risco o meio ambiente, faz-se necessário a execução de uma obra, uma barragem, que é denominada barragem do Eixo 1. É uma obra bastante complexa, que tem previsão de duração de 3 anos, e esse acordo hoje prevê que uma empresa de auditoria externa vai acompanhar toda essa construção até a colocação em operação dessa barragem do Eixo 1. Aí sim nós teremos total segurança de que não ocorrerá novos carreamentos de rejeito. Sobre as famílias que moravam em Bento Rodrigues e que esperam a construção de um novo distrito, Andressa Lanchotti destaca que o Ministério Público acompanha o caso e que a situação tem evoluído. O Ministério Público está acompanhando detidamente essa questão, né, para a construção da chamada Novo Bento Rodrigues, por meio da Coordenadoria Estadual de Habitação e Urbanismo, também pelos promotores de justiça de Mariana, tanto da área de meio ambiente como da área de direitos humanos. Então, hoje há um projeto de lei já em curso na Câmara Municipal de Mariana, para aprovação desse novo bairro. O Ministério Público apontou alguns questionamentos em relação a esse projeto de lei, né? Também buscando fomentar a participação popular na sua elaboração, como é determinado pelo Estatuto das Cidades. E, consensualmente, esses ajustes vêm sendo feitos, então a expectativa é que ainda nos próximos 2 meses haja aprovação do projeto de lei, e também aprovação urbanística do loteamento, para que a sua implementação ocorra de forma regular, sem nenhum prejuízo para a população, e com celeridade. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.